é a primeira edição lançada pelo município de Oliveira do Hospital no âmbito do projeto Tradição da Serra do Mar, o projeto intermunicipal. Estas jornadas para nós é um primeiro arranque de poder dar voz e também transmitir e partilhar o conhecimento daquilo que são as riquezas do nosso concelho. Estas primeiras jornadas vão dedicadas a lendas, a rezas, depois dedicadas também ao Verbo dos Arguinas, que é um património que nós queremos muito preservar e que também seja a identidade do concelho de Oliveira do Hospital. E depois, sem sombra de dúvida, que não era possível que estas primeiras jornadas também não pudessem estar associadas àquilo que mais nos identifica no concelho de Oliveira do Hospital, que é a gastronomia e o queijo Serra da Estrela. E assim terminamos em Lagares da Beira, com este terceiro dia, no sábado. Estamos num local maravilhoso, um monumento classificado de interesse público, é um monumento magnífico e que é importantíssimo para nós também promovê-lo. É a primeira edição, a Feira do Livro entendemos que era uma edição já esgotada, procurámos substituir desta forma com as jornadas a Feira do Livro, portanto, entendemos que devíamos mudar o figurino e mudar a forma de poder partilhar o conhecimento. Desta forma, procurámos fazer um pouco diferente, onde os livros sempre estarão à mesa, portanto, as pessoas que estão connosco estarão também a apresentar livros, há a oportunidade de poder adquirir livros, que há parceiros que continuam connosco, mesmo mudando esta forma de trabalhar o conhecimento, esta forma de chegar àquilo que é os hábitos de leitura, esta forma de chegar o interesse pelos livros.